Panorama Agrícola para 10 de julho de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua ainda cheia, 10 de julho de 2012, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: eduque as crianças para não precisar punir os adultos. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira, EPAGRE amplia laboratórios de solos no Alto Vale e no Oeste do Estado. E no Professor da Terra, o assunto é pomar caseiro. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para preservar a sua laringe e a sua voz, evite ingerir alimentos condimentados e gasosos. Faça refeições leves, caminhadas e exercícios de respiração para fortalecer a saúde da sua voz. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, que vem falar sobre a ampliação e reformas de laboratórios de solos em Ituporanga e Chapecó, presidente. É uma satisfação nós estarmos mais uma vez aqui em contato com todos vocês, com você, agricultora, com você, agricultor, e especialmente a você que está no dia a dia aí labutando a essa hora da manhã, com muita presteza, com muita laborosidade, com muito amor, às coisas da terra. Nós estamos reformando e ampliando os dois laboratórios de solo que a EPAGRE tem. Os senhores que estão nos ouvindo podem ter certeza absoluta e plena de que nós teremos os dois melhores laboratórios de solo do sul do Brasil. Eles vão estar situados, já estão situados hoje, mas vão ser ampliados com equipamentos novos. Por exemplo, só um equipamento que nós compramos custa mais de R$400 mil. Isso é para quê? Para dar mais agilidade, para dar mais velocidade e para melhor atender o agricultor. Porque o agricultor não pode perder tanto tempo com análise de solo. Nós estamos informatizando todo o sistema, nós estamos colocando mais pessoas para dar respostas, e com certeza, Chapecó e Ituporanga, lá para a região oeste, aí para o Vale de Itajaí, para atender todo o sul do estado, norte do estado, e teremos um laboratório de primeira linha já a partir agora do mês de julho, a funcionar e bem atender o nosso agricultor, a dar um melhor serviço, uma melhor prestação de serviço a todos os nossos agricultores. Estamos conversando com o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, aqui no Panorama Agrícola. Presidente, com relação ao programa de Estado Santa Catarina Rural, o governo já está liberando recursos para os projetos estruturantes? Para nossa alegria e nossa satisfação, o governador Raimundo liberou agora, 20 dias atrás, a questão dos recursos para a SC Rural. Então, aqueles mais de 20 projetos estruturantes que nós estamos montando, eles estão disponíveis. O que nós precisamos agora é agilizar e botar esses empreendimentos, essas novas expertises em termos de negócio, a funcionar. Por isso que procurem os escritórios da EPAGRE, procurem o nosso pessoal, para que agora agilizem a liberação dos recursos. Os recursos estão disponíveis, são mais de 6 milhões de reais a fundo perdido nesse grande projeto que vai mudar, com certeza absoluta, a cara no meio rural catarinense. Presidente, um outro assunto, recursos também disponíveis para o agricultor, a Juro Zero. Esse programa Juro Zero do governo do estado, agricultura e piscicultura, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. Nós, ao longo do tempo, e é bom que o agricultor, a agricultora, o filho do agricultor também, que está nos ouvindo, que busque essas informações. Eu sempre digo, repito e reitero, é muito importante que você, agricultor, que você, agricultora, que você, filho do agricultor, procure com o escritório da Epagre para ver o que tem de possibilidade, o que tem de oportunidades para você no campo. Esse programa Juro Zero é um programa que tem bem claro todo o juro que de qualquer operação, tanto na piscicultura, logicamente não são todas as áreas, mas você procurando o técnico lá de Tuporanga vai dizer para vocês o que é possível ter no juro zero. O técnico lá de Ipuaçu vai dizer o que é possível, tá? O técnico de São José do Cerrito, você que está nos ouvindo lá no interior do Lages, vai saber o que é possível. Então procure o nosso técnico. O nosso técnico, ele está preparado, ele está capacitado a mostrar para você e para sua esposa, para sua família, o que existe de oportunidade no juro zero. Eu quero dizer de que esse programa na agricultura é único no Brasil. Nenhum estado da federação proporciona recursos para o agricultor familiar, para o pescador, ou seja, para o piscicultor, a juro zero, a não ser Santa Catarina. É importante que você, agricultor que está nos ouvindo, busque as informações no escritório da Epagre. Quando você for na cidade, passe no escritório da Epagre para pegar melhores informações e para buscar alternativas para melhorar a sua vida aí no campo. Para finalizar, presidente Luiz Ademir Resman, o governo federal está acenando com a possibilidade aí de criar uma agência nacional de assistência técnica e extensão rural. Como é que o senhor avalia isso? Essa agência vem numa excelente hora, porque o que nós precisamos é aprimorar, o que nós precisamos é levar assistência técnica ao agricultor. Mas o que nós precisamos é botar o técnico da Epagre, da Sidasc, a fazer assistência técnica lá na propriedade. Para nós pararmos de uma vez por todas e escutar de vez em quando aquela velha frase: pô, mas faz muito tempo que um técnico não passa aqui em casa. Mas para isso precisa ter recurso, precisa ter dinheiro. Como sempre eu repito aqui na rádio, no Panorama Agrícola, saco vazio não para em pé. E agricultor sem dinheiro no bolso vai para a cidade. Então o que nós precisamos para ter, para o agricultor ter renda, para o agricultor ter felicidade e bem viver, ter o bem viver na sua propriedade, ele precisa de assistência técnica. A Epagre tem a obrigação de ter as respostas para você, agricultor, para você, agricultora, e para você, filho do agricultor. Falou aqui no Panorama Agrícola o presidente da Epagre, Luiz Ademir Resman. Fique agora com o Professor da Terra. Pomar caseiro, uma boa alternativa de diversificação da produção de alimentos saudáveis para a família. As frutas, além de saborosas, alimentam pessoas, pássaros e promovem saúde. Cultivar espécies frutíferas em sistemas de agrofloresta ou em local específico. Ao produzir seu próprio alimento, o homem deixa de adquiri-lo de outros e, com isso, diminui sua despesa. O que sobrar do consumo familiar pode ser vendido, tornando uma fonte de renda. Escolha um local de fácil acesso, próximo da residência, ensolarado, com solo profundo, fértil e drenado. Terreno de preferência, plano ou levemente inclinado. Escolher espécies e variedades adaptadas para a região, de maior aceitação e aproveitamento. Adquira mudas de viveiros idôneos. Faça a correção da acidez do solo baseado na análise de solo. 60 dias antes do plantio. Prepare a cova de preferência 10 a 15 dias antes do plantio. Dimensões da cova: largura, comprimento e profundidade, 40 a 60 centímetros. Misture bem com o solo retirado da cova, compostagem ou esterco bem curtido, 20 quilos, ou humus, 10 quilos. Acrescente o fósforo e potássio, baseado na análise de solo. Devolva a mistura na cova, cubra com palhada e irrigue com 20 litros de água. O espaçamento varia de acordo com espécie, variedade, clima, tipo de solo, emprego de mecanização, tamanho da área, finalidade do pomar, bem como do sistema de condução adotado. No momento do plantio, retire a embalagem que protege as raízes. Abra um pequeno buraco na cova, suficiente para cobrir as raízes. Coloque a muda e firme o solo com a planta, irrigando novamente. Amigo agricultor, faça um pomar caseiro e colha saúde. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.